volgende keuze meer verkeer. Volgende keuze meer verkeer. Volgende keuze meer verkeer. Volgende keuze meer verkeer. Volgende keuze meer verkeer. Verkoop van hart en die zult er zelfs 3 meer zijn. Die gaat op zo'n 0. Nu kunt u zich daardoor doen dat er een zo'n lef op en de lef op het direct zo zat. Die zult er zelfs daar ook weer. Als je in 5-0-3 controleert van de rug en onder deze zijn dus maar ooit. Ik denk dat ik het dus maar ooit. Als je in onder deze zijn dus maar ooit. Bravo, Oscilante Bravo, prossiga. Aguarde sua autorização, Bravo, Oscilante Bravo. Vamos para o 93, para a inscrição de altitude em fila. Esse para 2 metros, a inscrição de altitude em fila. Papai Almeida, Serra Fox Trash Bravo, copia? Papai Almeida, Serra Fox Trash Bravo, autorizado, sala do São Paulo, Congonhas, via Pedro 1 no 0, Pubada, Pedro 1 no Minha Pós Mu e a Pós Sé, conforme a rota do plano. Luz autorizada é o 400. Você falou da pista 1 no 0, primeira curva direita, corrigindo. Você fala da pista 1 no 7. 1 a 7, primeira curva direita, na saída São Paulo, na linha da transição Mótiva, o transponder é 5145, o controle Salvador Pérez 120, decimal 8. Controle Salvador Pérez 120, decimal 8. Então está autorizada a decolagem da pista 10 com a primeira curva direita. Serra Fox Trot Bravo. Serra Fox Trot Bravo, está correto com o pijamento. Chame quando estiver pronto para o táxi. diretta di artista, la forza Castellima. Realizar o direcionamento após táxi azul segundo 2.6. O Fox Sierra Bravo segue o táxi via táxi 3 Juliette Alfa até o ponto 0, ok? Solo 5-2, táxi a Fox Alfa, mantenha antes da Juliette. da rua da curta final, autorizado ele aí, mantém 0. Fundo 26, Salvador, no 20, vem com a 8, por favor. 208, boa. Lourdes Salvador, 5120 da Jucras, a 8.17, totalmente desvalido setor, bom dia. Do 5120, bom dia, contato cadastro, hoje eu sou o Arbor 1, 3, 0. Arbor 3, 0, autorizaria da presente, voa a Alepa? 3, 0, cruzado, azul, 5120. Eita, 3, 0, volta Alepa, azul. Sim, bom dia, trato do avistado, autorizado pouso, pistão 0, centro CAU. Autorizado pouso, zona 0, zona 27. Bravo, Fox Trot Bravo, Santos, 1-2-3, Decima 8, Alterna, 1-2-5. 1-2-5. Thank you. passe a sua direita no portão 01, não sei o que está estacionamento, mas não rode. Geral 972, solo ao 13, táxi via Fox, ao estilo até o mais 3, atente ao alinhamento. Taxi India, reporte para o telefone. Deixa eu ver se eu dia, prepare saída Tango 1, aguarde cota número 2. Tango 1, Sierra Alfa 90, Victor Oscar 1. Azulca 069, cruzado ali, vai falar aqui, estamos dando, muito calmo. Já passou o pushback. Seu chefe, chama 219, autorizado o Galeão via rota do plano de voo, nível 360. Saída Sango 1, Leda, transição Doppler. Transponder 5170, controle Salvador 20-8. 34, direita, Alfa Kilo até o Pad 3, atente ao balizador. Para 200 mais de uma data de hoje, segue o tráfego de 1 hora, uma 3000, e com uma 10, aberto, com 2, 1 3000, e 8.7, descida com 2, 5 graus. A gente foi montada aqui no 0, via taxa Índia, é quase ponto no ponto espera, em NH no 0, no 2. Radial de Salvador, 2 autorizado o acionamento e o pushback, o bônus 093 é constado. Salvador, 3, 2, 9, chame 3 de Salvador, 3, 1, 8, 2, 9, 3, 3.